Several Tower, good evening. Condor 077 holding point runway 10, ready for depart. Condor 077, line lap and take off runway 10, wind 100 degrees, 12 knots. Good for line up and take off runway 10, Condor 077. Salvador, boa noite. Romba 88, 2 minutos do externo, estabilizar localizador. Romba 88, continue a aproximação, guardando a autorização para pouso, informa aeronave linha para decolagem, já autorizado. Enter. Condor 077 airborne at 11, contact approach 119.8. 119.8, bye bye, Condor 077. Bye bye. Romba 88, contato visual, check trem, livre pouso na 10, 200 de 100 graus com 12.9. Baixada e travada, livre pouso 88. Torre Salvador, boa noite, gol no 885, para a próxima pontera da 10, pronto para decolagem. FAB 2288, solo Zuno 5, libera a esquerda, parte militar. Gol no 885, ali mantém. Ali mantém no 0, 885. Boa noite, 85, decolagem autorizada no 0, vento 090 graus, 119. Livre decolagem, fica no 0, boa noite, 85. No 85, decolou no 7, controle 108. 119, decimal 8. 198, no 85. Tripe 52, boa noite. Tripe 52, boa noite. Tripe 52, boa noite. Chama no externo, baixada de trabalho. Cortaremos. Externo, baixa travada, Tripe 52, 18. Tripe 52, 18, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 0, 90 graus, 1-0. Autorizado, pouso, pistão 1-0, Tripe 52, 18. Pode confirmar o vento pro Trip 52 no 8? 090 graus, 129. Obrigado. Salvador, boa noite. Volume 04, estabilizado em 2090. Volume 04, número 2, aproximação, informarei a pista livre. 04.

604, solo 34 direito, 121.9. Torre Golo 398, boa noite. 398, boa noite, pouso autorizado, pistão na 0, vento 090 graus, 109. Confirma o vento? 090 com 10. Centro de pouso, pista 10, colo 398. No 398, solos 41, direita no 21, décimo lá. 319, 398. Torre Salvador, Oxinar 6390, boa noite, capitão. Oceanair 6310, autorizada a linha decolar 10, vento 090 graus, 109. Autorizada a linha decolar 10, 6310. Pode confirmar a frequência do controle? 1998. 198, 6310. Salvador, Gol 9278. Gol 9278, pouso autorizado 10, vento 10, 0 graus, 109. Sim, a gente tem livre pouso na 10, Gol 9278. Só confirma o vento pro Gol 9278. Confirma? O vento, a intensidade, por gentileza? 1900 com 1900. Obrigado. 9272, solo 54, direita no 21, decimal 9. 219. Em condições de linha decolar sem parada? Sim, você é 3662. Sem parada, linha decola 910. O vento é 1090 graus, 129. Linha decola 3662, seu lugar. Salvador, Xanar 6313, estabilizado. Xanar 6313, continua aproximação em redução, tráfego da TAM agora já está ingressando para decolagem. Está na mínima de aproximação, 6313. Rende. Xanar 6313, livre pouso 10, vento 0, 90 graus, 129. Livre pouso, 6313. No... 3662, decolado 56, controle 1208. Controle 120, decimal 8, que é 3662. É 13 no 3, fala 58, direita no 21, no decimal 9. 219, vai chamar 63 no 3. Torre Salvador, azul 4298, final LS. Azul 4298, continua a aproximação, guarda pista livre. Continue a guarda 4298. Livre pouso 10, vento 0, 90 graus, 29. Pouso autorizado, pista 10, azul 4298, pista vista. vento, com a 298, por favor, senhor. Confirma? O vento. 100 graus, 129. 512, obrigado. Salvador, está 3165, pronto, boa noite. Gente, após manter a posição, vai para a curta final. Você avisou o aeronave, está 3165. Gente, após o pouso do mesmo ali, mantém o 90. Após o pouso ali, mantém, está 3165. Azul 4298, solo 2302, direito 121, décimo 9. Direito 219, azul 4298. Está 3165, decolar autorizado no 0, vento 090 graus, 129. Autorizado a decolagem, está 3165. Salvador, o Tão 3858, ponte apanhado no zero, pronto. A linha mantém o 10, 3858. Autoridade é manter o 0, 3858. Controle 1998. 098 está 3165. 3858, a linha decola 90, vento 090 graus, 129. Livre decolagem, 310, está 3858.